toca a viseira, fumei arrastando a placa no grau. Enrola o cabo DRT, tá com pataco. No bolso, revólver contando os placos. No assalto, hoje os moleque acordaram inspirado. Põe pistão de XT na Falco e sai a mil. Tampando a placa com a mão, passou a milhão. Ninguém viu parar no final da avenida. Enquanto o sinal tá vermelho, entrega a chave da Ducati. Não grita nem sai correndo. Pra pôr a prova, Hornet da polícia, vê se eles correm. Deitar na curva e patinar na pista. Corta giro, sobe na calçada. Assusta o pedestre, causa muvuca, tumulto. Sai na contramão, esquece. Antes mobilete, hoje na CB é um raio. As ML, os estradão, sonha vaca, sete calos. Seja de carro ou de robozão, na rua não cochila. Quantas vezes que Suzuquinha já dei Pelé nos polícia. Nós dá fuga de robozão. Depois do assalto na quebrada é fumaça de beck. Red Bull com gelo, Johnny Walker pros moleque. A vida é um teste, sobreviver cê passou. Um brinde à vitória pra quem é merecedor. Nós dá fuga de robozão. Depois do assalto na quebrada é fumaça de beck. Red Bull com gelo, Johnny Walker pros moleque. A vida é um teste, sobreviver cê passou. Um brinde à vitória pra quem é merecedor. BRF, testa os donos da BR. Em Guaíra, nós vai desred. Cola os quilos de coca com fita crepe. Veste a blusa, uma cavala na garupa. Disfarça a peça na bolsa. Põe os moleque da quebra pra mexer o doce. De pop sem na tua casa, entrega tipo iFood. Ninguém se ilude, com 15 já tá no corre. Na rua, milhão de moto, desce o sarrafo no 12. Primeiro vira a noite, depois vira o copo. Vão te chamar de bandido, depois cê vira empresário. Quando vira dinheiro, cê guarda o do advogado. Pra não ter que desfazer das casas, das motos e dos carros. Nós chama atenção na rua, é cortando giro. Nada de juntar inimigo, gastando bala com tiro. Quando cê vê os meninos de longe, o cap no braço. Tá no lazer de motoque, no bolso tá o pataco. Nós dá fuga de robozão. Depois do assalto na quebrada é fumaça de beck. Red Bull com gelo, Johnny Walker pros moleque. A vida é um teste, sobreviver cê passou. Um brinde à vitória pra quem é merecedor. Nós dá fuga de robozão. Depois do assalto na quebrada é fumaça de beck. Red Bull com gelo, Johnny Walker pros moleque. A vida é um teste, sobreviver cê passou. Um brinde à vitória pra quem é merecedor.